A Rádio USP apresenta Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz. No balancê, balancê. Carnaval com Braguinha. No balancê, balancê. Produção e apresentação, Omar Jobran. Carlos Alberto Ferreira Braga, ou Braguinha, ou Carlinhos, ou ainda João de Barro, nasceu em 29 de março de 1907, numa rua da Gávea, no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Na sua infância, a família se mudou para a Rua General Severiano, no bairro de Botafogo. Passou sua adolescência em Vila Isabel, onde seu pai, Jerônimo José Ferreira Braga Neto, era diretor da Confiança, a fábrica de tecidos. Quando apito da fábrica de tecidos, vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Braguinha começou a cantar numa época em que os moços de família não podiam viver de música. Primeiramente integrou o grupo amador Flor do Tempo com os colegas de bairro, Alvinho, Almirante e Henrique Brito. E posteriormente, já profissionalizado, ao lado de um certo Noel de Medeiros Rosa, no bando de Tangarás, nome, aliás, sugerido por ele numa alusão aos pássaros amazônicos que se reúnem para cantar. Braguinha também sugeriu mais, que cada um dos integrantes dos Tangarás adotasse o nome de um pássaro. Ninguém aceitou. Só ele passou a assinar João de Barro, numa referência ao pássaro arquiteto, já que Braguinha cursava o primeiro ano de arquitetura, que abandonaria no terceiro na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Em termos de carnaval, Braguinha estreia como compositor para os festejos de Momo de 1930. Compôs em parceria com o salgueirense Canuto um bom samba, mas que não teve a merecida repercussão. E também uma marcha que, pelo seu estribilho fácil, caiu no gosto popular. Yeah. tá rindo muito, se estragar, vapor chorar. Tindolele vai depois, tindolala. Quem com muitas pedras pode, na cabeça humanidade. Amor, amor. Com João de Barro, em gravação de 1929, dele e Canuto, Não Quero Amor Nem Carinho. Barro, dele, em gravação de janeiro de 1930, Dona Antônia. Carnaval com Braguinha. No bando de Tangarás, Braguinha começou sua breve carreira de cantor. Mas foi no grupo também que nasceu uma das mais longevas carreiras de compositor de toda a história da música brasileira. Para o Carnaval de 1931, vamos ouvir em gravações originais de 1930 mais duas criações de Carlos Alberto Ferreira Braga. Vai fazendo tique-tique, tique-taque pelo chão. Até parece, eu te juro e é verdade, mulatinha, que pisas dentro do meu coração. Isso é paixão. Mulata, mulata, mulata, mulata. Teu beijo, meu beijo, me mata, me mata. Teu carinho, me interpreta, teu ciúme. português de lá da venda, lá da esquina. Minha rica mulatinha, ando olhando pra você. E eu já lhe disse no outro dia, português não me amovina, porque se eu me aborreço, tu vai ver o pau comer. Mulata, mulata, mulata, mulata, meu beijo, meu beijo, me mata, me mata, seu carinho, me enverga, seu filme, me maltrata. Fiz um barraco lá no Morro da Mangueira, mulatinha feiticeira, pra nós dois poder morar. Não tem janela, não tem porta, não tem nada, anda fechada. Quebre este português, não te espia, nem te roubar. Mulata, mulata, mulata, mulata, meu beijo, meu beijo, me mata, me mata, meu carinho, me interpreta, teu ciúme, me maltrata. João de Barro com o Bando de Tangarás, de João de Barro, Mulata. É, pessoal, vamos fazer uma bancada? Vamos embora. Mas cadê pandeiro? Pandeiro nada, na taverna tá aí a terra, pessoal. Isso mesmo, vamos fazer um batuque da taverna. Vamos embora. Decide na lata, pessoal. Capitão Ferrucadeiro, tá fazendo a sabatucada. Todo mundo vai batendo, a lata velha e toda enferrujada. Pra poder formar no samba, para entrar na batucada, fabriquei o meu bandeiro de lata de goiabada. Aqui não temos bandeiro, pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo, na lata velha e todo enferrujada. Meu Zero, sai do meio do brinquedo, não se meta, Dona Irene, porque fiz o meu bandeiro de lata de querosene. Aqui não temos bandeiro, pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo, na lata velha e toda enferrujada. Ando bem desinfetado, só porque minha menina, o meu tamborim foi feito de lata de creolina. Aqui não temos pandeiro, pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo, a lata deve ser enferrujada. Isso tá bem, minha gente, repara bem pelo som. E depois vocês me digam se meu instrumento é bom. Da autoria de João de Barro, Almirante Noel Rosa, com o Bando de Tangarás, Lataria. Moreninha querida, na beira da praia, que mora na areia, todo verão, que anda sem meia, em plena avenida, varia com as ondas o teu coração. No ano de 1933, havia notório predomínio das marchinhas no carnaval brasileiro. Fortes concorrentes disputavam a preferência do público. Para Braguinha, o sucesso começou a despontar com duas marchas compostas para o carnaval daquele ano. Meu bem, pra me livrar da matraca, da língua de uma sobra interna. Eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Mulata, por teu encanto, muito eu levei na cabeça. Porém agora eu duvido que isso outra vez aconteça. Do teu falado feitiço, eu pouco caso hoje faço. Mandei fazer em São Paulo, mulata, um capacete de aço. Meu bem, pra me livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, eu comprei um trem blindado pra poder sair no carnaval. Mulata, quando eu te vi, logo pedi anistia, pois os seus olhos dançavam terrível fuzilaria. E pra ninguém aderir ao nosso acordo amoroso, botei na porta de casa, mulata, um canhão misterioso. Almirante, em gravação de 1932, de João de Barro, Trem Blindado. Moreninha querida, da beira da praia, que vive na areia todo verão, que anda sem meia em plena avenida, varia como as ondas do teu coração. Moreninha querida, na beira da praia, que vive na areia todo verão, que anda sem meia em plena avenida, varia como as ondas do teu coração. Queimei-me todo outro dia, eu não sei bem o que seria, se o sol do mar ou o sol que trazes dentro do teu lindo olhar. Moreninha querida, na beira da praia, que vive na areia todo verão, que anda sem meia em plena avenida, varia como as ondas do teu coração. Moreninha querida, na beira da praia, que vive na areia todo verão, que anda sem meia em plena avenida, varia como as ondas do teu coração. A tua ardência me assombra, tu tens 40 graus à sombra. Desta maneira, só mesmo te botando numa geladeira. Com Mário Reis, de João de Barro, Moreninha da Praia. Gravação de 1971. Carnaval com Braguinha. Depois do intervalo, continuaremos nossa viagem pelas composições de Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, com suas criações para o Carnaval. Você está ouvindo... O balancê, balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação, Omar Jobran. O balancê, A Rádio USP volta a apresentar O Balancê, Balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação, Omar Jobran. O Balancê, Balancê. O Balancê, Balancê. Não andes assim tão sozinha, que uma andorinha não faz verão. Estimulado pelo sucesso que obtivera com Trem Blindado e Moreninha da Praia, Braguinha intensifica sua criação musical, inclusive compondo as denominadas músicas de meio de ano, e com elas atingindo cada vez mais popularidade. No final de 1933, já tinha seu repertório definido para o carnaval do ano seguinte, quando Lamartine Babo lhe fez a seguinte proposta. Braguinha, você tem aquela marchinha Uma Andorinha Não Faz Verão, que o Alvinho gravou e não deu sorte. Alvinho era um dos integrantes do bando de Tangarás. E a tal marchinha a qual Lamartine se referiu era esta. No beirão azul de meu telhado, fizeste um dia o teu ninho, andorinha de asa preta, alegraste o meu caminho. Eu que andava sempre tão tristonho, eu que andava tão sozinho, dei-te um abrigo em meu canto, tu me deste o teu carinho. Vem, moreninha, vem, tentação, não andas então sozinha, que uma andorinha não faz verão. Lamartine comentou que a composição apresentava um estribilho que seria uma beleza para o carnaval. Lamartine Babo pede permissão a Braguinha para colocar uma nova segunda parte. Permissão concedida, Lamartine prontamente apresentou melodia e letra que completavam com perfeição o estribilho original. A composição foi lançada em fevereiro de 1934, na voz de Mário Reis, alcançando sucesso imediato. Minha fantasia. Contudo, o grande sucesso de Braguinha para o Carnaval de 1934 foi a marcha Linda Lourinha. Segundo ele mesmo declarou, no ano anterior já havia homenageado a Morena em Moreninha da Praia. Neste ano, a loira mereceria sua vez. Olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Loura boneca que vens de outra terra, que vens de Inglaterra ou que vens de Paris. Quero te dar o meu amor mais quente do que o sol ardente deste meu país. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Linda loirinha, tens o olhar tão claro, deste azul tão raro como um céu de anil, mas tuas faces vão ficar morenas como as das pequenas deste meu Brasil. Claros de cristal, desta vez em vez da moreninha serás a rainha do meu carnaval. Silvio Caldas, acompanhado pelos Diabos do Céu, de João de Barro, Linda Lourinha. Gravação de novembro de 1933. Carnaval com Braguinha. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. No ano de 1934, João de Barro conhece o médico homeopata Alberto Ribeiro, que compunha versos e melodias num estilo parecido ao seu. Tal parceria rendeu inúmeras obras-primas para o nosso cancioneiro, e a primeira delas foi sucesso no Carnaval de 1935. A lua mal criada quando passa, espia na vidraça do quarto de dormir, zombando dos casais enamorados, quase sempre descuidados, ela fica sempre a rir. É madrugada, de longe eu vim, deixa a lua sossegada e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim, deixa a lua sossegada e olhe pra mim. Não quero mais saber de ver a lua que passa pela rua roubando a escuridão. Prefiro ver você sem ver a lua, contemplando a imagem sua bem juntinho ao seu portão. estava no Leblon. É madrugada, de longe eu vim, deixa a lua sossegada e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim, deixa a lua sossegada e olhe pra mim. Em gravação de dezembro de 1934, de João de Barro e Alberto Ribeiro, com Almirante, Deixa a Lua Sossegada. Mimi, linda Mimi, os olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Ainda para o Carnaval de 1935 e também para o Carnaval de 1936, duas composições criadas por Braguinha tiveram uma musa verdadeira. Uma vendedora de discos com os olhos rasgados, tipo oriental, que atendia pelo nome de Mimi. Minha bonequinha de cristal, moras dentro do meu coração, como uma lembrança oriental, guardada numa caixa de charão. Dos olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Mimi, não sei se eu vi num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim. Mimi, vendo-te aqui e como eu te vinho no Brasil não há. Tu deves ter fugido de alguma ventarola ou de alguma xícara de chá. Tens um vestidinho todo azul, onde um crisantemo sobressai, vendo a gente diz de norte a sul, é um retratinho azul de butterfly. Mimi, linda Mimi, dos olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Mimi, não sei se eu vi num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim. Mimi, vendo-te aqui, não há, tu deves ter fugido de alguma ventarola ou de alguma xícara de chá. Xangai, Mimi que partiu me deixando aqui, do meu pensamento não sai. cadê Mimi? Cadê Mimi? O meu bibelô japonês, que ainda espero encontrar e amar, amar mais uma vez. Perguntei a todos por Mimi, o meu bibelô que eu encontrei e perdi, mas ninguém soube dizer onde é que Mimi foi viver. Por Mimi, o meu bibelô que eu encontrei e perdi, mas ninguém soube dizer onde é que Mimi foi viver. Cadê Mimi? Cadê Mimi? Mimi que fugiu pra Xangai, Mimi que partiu me deixando aqui, do meu pensamento não sai. Cadê Mimi? Cadê Mimi? O meu bibelô japonês, que ainda espero encontrar e amar, amar mais uma vez. Tivemos com Mário Reis, primeiramente, Linda Mimi, de João de Barro para o Carnaval de 1935. Em seguida, sucesso no Carnaval de 36, de João de Barro e Alberto Ribeiro, Cadê Mimi? Carnaval com Braguinha. Depois do intervalo, mais composições de Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, e suas criações para o Carnaval. Você está ouvindo... O balancê, balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação... Omar Jobran. O balancê, balancê. O balancê, balancê. A Rádio USP volta a apresentar O balancê, balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação Omar Jobran. O balancê, balancê. Braguinha é praticamente um compositor de todos os gêneros. Mas em termos de festejos de momo, podemos afirmar que sem Braguinha, o carnaval brasileiro não seria musicalmente o que foi. Quero dançar com você, entra na roda, morena pra ver, com balancê, balancê. Carmen Miranda, de João de Barro e Alberto Ribeiro, Balancê. Gravação de 1936 e sucesso no Carnaval de 37. Braguinha casou-se em 1938 com Astreia Rabelo Cantolino e, para o Carnaval daquele ano, agradou aos foliões com três marcantes e inesquecíveis sucessos. Eu fui às touradas em Madrid, pararatim bum bum bum, pararatim bum bum. Quase não volto mais aqui pra ver Peri beijar Ceci. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro à unha. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles, pro Brasil eu vou fugir. Que isso é conversa mole para boi dormir. Eu fui às touradas em Madrid, pararatim bum bum bum, pararatim bum bum. Quase não volto mais aqui pra ver Peri beijar Ceci. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro à unha. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles, pro Brasil eu vou fugir. Que isso é conversa mole para boi dormir. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles, pro Brasil eu vou fugir. Que isso é conversa mole para boi dormir. Nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. E yes, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Vai para a França o café, pois é, para o Japão o algodão, pois não. Somos da crise, se ela vier, banana para quem quiser. E é, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Yes, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Mate para o Paraguai, não vai. Ouro do bolso da gente não sai. Velho ou menino, homem ou mulher, banana para quem quiser. Yes, nós temos banana, banana pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Banana engorda e faz crescer. Banana engorda e faz crescer. Banana engorda e faz crescer. a estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor e as pastorinhas para consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora morena da cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tonto com o teu olhar. Linda criança, tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor e as pastorinhas sono da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Linda pastora morena na cor de Madalena, tu não tens pena de mim, que vivo tom linda criança, tu não me sais da lembrança, meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Tivemos, inicialmente em gravação de 2002, com Ney Matogrosso, Touradas em Madrid, de João de Barro e Alberto Ribeiro. Em seguida, também da dupla, Iés Nós Temos Bananas, com Caetano Veloso, em registro de 1967. Na última da seleção, de João de Barro e Noel Rosa, As Pastorinhas, na interpretação da cantora Rosita Gonzalez, em gravação de 1996. Carnaval com Braguinha. E para encerrar esse terceiro bloco que viaja através das canções carnavalescas de Carlos Alberto Ferreira Braga, o nosso eterno Braguinha, vamos ouvir dois de seus sucessos com sua própria interpretação em gravação de 1972. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na nica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na nica. Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na nica. Alguém te convidar pra tomar banho, empaquetar pra piquenique na Barra da Tijuca ou pra fazer um programa no Joá. Menina, vai, bom jeito vai, se não um dia a casa cai. Menina, vai, bom jeito vai, se não um dia a casa cai. Se alguém te convidar pra tomar banho, empaquetar pra piquenique na Barra da Tijuca ou pra fazer um programa no Joá. Menina, vai, bom jeito vai, se não um dia a casa cai. Menina, vai, bom jeito vai, se não um dia. Com a interpretação de Braguinha, dele e Alberto Ribeiro, Chiquita Bacana, do Carnaval de 1949. Em seguida, de autoria individual do Carnaval de 1957, Vai com Jeito. Você está ouvindo... O Balancê, Balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação, Omazo Bran. A Rádio USP volta a apresentar O Balancê, Balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação, Omazo Bran. O Balancê, Balancê. O Balancê, Balancê. Carlos Alberto Ferreira Braga, o João de Barro, ou simplesmente o nosso Braguinha, não estudou música. Tocava um pouco de violão, que aprendeu com seu amigo Henrique Brito, à época do Bando de Tangarás. Ele mesmo declarou que prefere compor de memória, assobiando suas inspirações, para não se limitar aos precários acordes que tirava do violão. Embora criasse vários estilos musicais, foi um compositor tipicamente de carnaval, deixando sua marca através dos tempos. Ioiô dá o braço pra iaia, iaia dá o braço pra ioiô. O tempo de criança já passou. Oh! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Quem não dança o pirulito, que alegria pode ter. Ioiô dá o braço pra iaia, iaia dá o braço pra ioiô. Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Quem não dança o pirulito, que alegria pode ser. Gravações originais tivemos inicialmente do Carnaval de 1939, Pirulito, de João de Barro e Alberto Ribeiro, com Newton Paz em dueto com Emilinha Borba. Na sequência, do Carnaval de 1940, de Braguinha e Alcir Pires Vermelho, Dama das Camélias. Interpretação, Francisco Alves. No Carnaval de 1943, a Segunda Guerra Mundial estava em andamento e o Brasil já havia se declarado contra a Alemanha e a Itália. A figura de Adolf Hitler é caricaturada por Braguinha e Alberto Ribeiro no papel de um toureiro desastrado e fanfarrão na marcha Adolfito Matamoros. Para o mesmo ano, a dupla comporia outra marcha alusiva ao conflito mundial, China Pau, que focalizava a resistência dos chineses ante os invasores japoneses. Alô, toro, alô, toro, alô, toro, Adolfito Matamoros, alô, toro, alô, toro, o bigodinho era um toureiro, que dizia que vencia o mundo inteiro. E num touro que morava em certa ilha, quis espetar a sua bandarilha. Mas o touro não gostou da patuscada, pregou-lhe uma chifrada, tadinho do rapaz. E agora o adolcido caracole, soprado pelo cole, perdeu o seu cartaz. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, caboclito, mata-moro. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, caboclito, mata-moro. O bigodinho era um toureiro, que dizia que vencia o mundo inteiro. E num touro que morava em certa ilha, quis espetar a sua bandarilha. Mas o touro não gostou da patuscada, pregou-lhe uma chifrada, tadinho do rapaz. E agora o Adolfito caracole, soprado pelo fole, perdeu o seu cartaz. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, Adolfito mata-moro. Alô, touro, alô, touro, alô, touro, Adolfito mata-moro. Olha! Da mulher do mandarim, que pede moleque, já não leva amendoim. E uma japonesa que tomou nanquim, teve 7 filhos de cabelo pichain. Peixe na pau, tira pau, como quem? Peixe na pau, tira tudo. Peixe na pau, tira pau, como quem? Peixe na pau, tira pau, como quem? Tivemos em gravações originais, primeiramente, Adolfito Matamoros, na interpretação de Orlando Silva. Em seguida, com Castro Barbosa, China Pau, ambas da autoria de João de Barro e Alberto Ribeiro, para o Carnaval de 43. Carnaval com Braguinha. Braguinha era um apaixonado por histórias infantis. Vale lembrar que ele escreveu, adaptou e musicou diversos contos como Os Três Porquinhos, Festa no Céu e Chapeuzinho Vermelho, que foram registradas em discos para crianças através da etiqueta Disquinho. Mas Carlos Alberto Ferreira Braga continuava vencendo os carnavais da década de 40. Pega o pandeiro e cai no carnaval. Anda, Luzia, que essa tristeza te faz muito mal. Anda, Luzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Anda, Luzia, que essa tristeza te faz muito mal. Afronta tua fantasia, alegra o teu olhar profundo, que a vida dura só um dia, Luzia, e não se leva nada deste mundo. Anda, Luzia, pega o pandeiro e cai no carnaval. Anda, Luzia, que essa tristeza te faz muito mal. Anda, Luzia, pega o pandeiro. Da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Minha galera dos verdes mares não teme o tufão. Minha galera só tem garotas na guarnição. Por isso, se outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito do alto da popa: opa, homem não! Eu sou o pirata da socorro, pirata da perna de pau, do olho de viso, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de viso, da cara de mal. Acabamos de ouvir duas composições individuais de João de Barro para o Carnaval de 1947. Primeiramente, em registro de agosto de 1946, com Silvio Caldas, Anda Luzia. Na sequência, em gravação de setembro do mesmo ano, com Nuno Rolan, Pirata da Perna de Pau. Carnaval com Braguinha. Voltaremos depois do intervalo com mais Braguinha e suas composições para o Carnaval. Você está ouvindo... O balancê, balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação, Omar Jobran. O balancê, balancê. O balancê, balancê. A Rádio USP volta a apresentar... O balancê, balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação, Omar Jobran. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, continuou compondo para o Carnaval na década de 70. A exemplo disso, em julho de 1974, as organizações Globo, Jornal, TV e Rádio lançaram a promoção Carnaval 75 com vocação geral, com o objetivo de estimular a qualidade das músicas de Carnaval. Braguinha foi um dos convocados e, em parceria com Alcir Pires Vermelho, nos ofereceu o samba Quando o Salgueiro Aparecer. Quando o salgueiro aparecer, a galera vai vibrar. O asfalto vai tremer e o povo vai sambar. Quando o salgueiro aparecer, a galera vai vibrar. O asfalto vai tremer e o povo vai sambar. Vem na base da cuíca, do pandeiro e tamborim. É no pé que a gente explica quem é bom, quem é ruim. Bate firme, Zé do Bumbo, que é pra não atravessar. Sai da frente, pé de chumbo, que o salgueiro vai passar. Quando o salgueiro aparecer, a galera vai vibrar. O asfalto vai tremer. Do pandeiro e tamborim. É no pé que a gente explica quem é bom, quem é ruim. Bate firme, Zé do Bumbo, que é pra não atravessar. Sai da frente, pé de chumbo, que o salgueiro vai passar. Quando o salgueiro aparecer, a galera vai vibrar. O asfalto vai tremer Em gravação de 1974, da autoria de João de Barro e Alcir Pires Vermelho, na interpretação de Nelson Gonçalves, Quando o Salgueiro Aparecer. Carnaval com Braguinha. Braguinha teve sua grande consagração carnavalesca em 1984, ano da inauguração do Sambódromo no Rio de Janeiro, desfilando como tema da Escola de Samba da Mangueira, campeã deste mesmo ano com o samba-enredo Yes, Nós Temos Braguinha, de Jurandir, Hélio Turco, Comprido, Arroz e Jajá. O nome deste samba-enredo se transformou no título de sua primeira biografia, um excelente trabalho de Jairo Severiano. Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, morreu por volta das 12 horas do dia 24 de dezembro de 2006, domingo, véspera de Natal, aos 99 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Saía de cena um dos últimos sobreviventes da velha guarda da música brasileira, com capacidade de criar simplicidade e beleza. ¿Qué tienes ahí, mamita? Banana, señor. ¿Todavía banana? Sí, todavía banana. Yes, nós temos bananas. Bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Yes, nós temos bananas, bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Vem o petróleo do Oriente para botar no pompom da gente. Faz crescer. Yes, nós temos bananas. porco vale um tostão. Só se conserta, mesmo se eu der bananas para quem quiser. Yes, nós temos bananas. Bananas pra dar e vender. Banana menina, tem vitamina. Banana engorda e faz crescer. Tienes banana, alacato, tienes banana. ¿Todavía banana? Todavía banana. Acabamos de ouvir com Jorge Goulart e a participação de Emilinha Borba, Yes, Nós Temos Bananas, de João de Barro e Alberto Ribeiro, com uma nova letra escrita por Braguinha, especialmente para o Carnaval de 1982. Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, é um compositor já integrado à memória nacional. Ele estará sempre presente para quem ouvir suas historinhas infantis, seus inúmeros sucessos de meio de ano e, tomara, em ainda muitos carnavais. Então repito a pergunta que o tempo não respondeu. O que teria mudado o meu carnaval? A estrela d'alva no céu desponta. Carnaval com Braguinha. E a lua anda tonta com tamanho esplendor. Especial para a Rádio USP FM. Locuções: Rocha Júnior e Anete Moreira. Vão cantando na rua lindos versos de amor. Biografia de apoio: Yes, Nós Temos Braguinha, de Jairo Severiano, Funarte 1987. Tu não tens pena de mim, que vivo todo com o teu. Carnaval com Braguinha. Linda criança, tu não me... Gravado e editado nos estúdios Triac, São Paulo. Meu coração não se cansa de sempre, sempre te amar. Meu coração. A Rádio USP apresentou Balancê. Carnaval com Braguinha. Quero dançar com você. Produção e apresentação: Omar Jobran.